to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Once there was a time. A time when games had soul, games had character. It wasn't all about graphics, it wasn't all about capitalism. It was about experimenting. It was about fun and learning. All we have left now are the nostalgia of the times we all loved. But we still remember the music, and the music was the force. Olá a todos que nos ouvem, esse é o episódio número 0 do Retrocomputaria, um podcast cuja proposta é ser focado em retrocomputação, tanto que vocês já devem ter visto no nosso slogan, Retrocomputaria porque velho é o seu PC. A proposta desse nosso podcast é falar sobre microcomputadores que hoje em dia não estão mais disponíveis comercialmente, mas estão disponíveis para conhecimento, para uso, entre muitos fãs e muita gente interessada neles. Então vamos falar de computadores que surgiram nos anos 70, anos 80 e quem sabe alguns dos anos 90. Meu nome é Ricardo Pinheiro, e junto com meus dois amigos aqui, o César Cardoso, João Cláudio Fidelis, nós vamos estar falando desses assuntos muito interessantes. Falar um pouco dessa época que foi muito divertida, uma época muito rica na informática. Nós vivemos em parte dela, somos velhos, não somos tão velhos assim. Aproveitamos uma parte dessa época, tivemos uma passagem e nós gostamos de falar sobre esse assunto, porque é algo muito interessante. Então nós podemos falar mais um pouco de cada um, né? Agora cada um falar um pouquinho de si, já que isso é um episódio zero, pra gente se apresentar e saber um pouco mais de cada um, né? Então, um de vocês começa aí primeiro, depois eu falo. Quem se voluntaria? Eu. Vai lá. Eu sou o César e eu tenho dois MSX, eu tenho um Amiga 600, eu tenho um Ringo R470, autografado por ninguém menos que Ademir Carchano. Já tive vários MSX, já tive TK95. A minha história com os micros clássicos começa com o Expert em 85, 86, agora eu não lembro direito. Tive durante 6 anos esse Expert, só não transformei em MSX2. E aí depois eu tive alguns Panasonics, tive um Philips, aliás, não tem que estar aqui, tive um Sony, aliás, tem que estar aqui, né? E tive também um Atari ST, né? Atari 1040 ST, que é provavelmente o micro mais pesado que já trabalhei, sem brincadeira. Era conhecido como Tank Panzer, tal peso do bicho e tal carcaça que o bicho tinha para evitar de vazar, interferência, etc. Vale lembrar, César, que é Tank Panzer porque ele era alemão, né? Não, também era alemão, né? Teclado QWERTY-Z. Coisa linda de Jesus. 12 em alemão, essas coisas. Nossa. Bom, pois bem, eu sou João Cláudio Fidelis e também tive a oportunidade, o prazer de acompanhar essa era de ouro que foi dos microcomputadores pessoais na década de 80. Em 1984, meu primeiro micro foi um CP400 Color. Ou melhor, desculpa, 1985. Um CP400 Color, aquele de teclado separado. Foi aí que eu entrei na microinformática. Antes eu só tinha tido o famoso Atari 2600, que era um videogame, e comecei a gostar, a difundir mais esse mundo. E eu tão logo passei para o computador que mais me marcou, que era um Expert também, em 1987, tinha o MSX1, qual ele foi devidamente feito os upgrades com o kit 2.0 da DDX. Desculpe, Carchano. Mega RAM, que foi a CVS, pelo menos, Drive, entre outros, impressora e outros periféricos. Eu deixei meu MSX envenenado para a época. Também tive na época o Commodore 64, posteriormente o Amiga 500, assim, de micros clássicos. 64, inclusive, foi simultâneo ao MSX e depois o Amiga mais posteriormente. Hoje em dia, não parei, hoje em dia eu tenho vários microclássicos. Eu tenho vários MSX, eu tenho um 2+ da Sony, tenho MSX1 também da Sony, tenho um MSX da Samsung, MSX1. Detalhe, João, esse teu MSX1 da Sony é tua última aquisição, né? Foi recentemente na MSX Rio 2009. Philips 8235, o MSX2, o Samsung, além de um Amiga 600, um Amiga 1200, um Commodore 128, com drive 1541, maior que o computador, um Atari 800XL. Nossa. E, bem, de micros por enquanto é só. E aí, é claro, o Hotbit, o Expert DD Plus, o Expert Cinza Clássico. Eu não sei se entra na categoria de micros clássicos, mas você ainda tem um Power Mac lá perdido na tua casa, né? É, bem lembrado. Tenho também um Power Mac, já que no tipo Mac de hoje em dia, como micro, desculpe o pessoal do fã da maçã, mas o Mac clássico acabou. É considerado um micro clássico, inclusive nós vamos fazer um tributo ao Mac num programa desses. Então eu tenho um Power Mac, bem lembrado do Ricardo aí, um 603, também incluía está em lugar de honra lá na minha bancada. Eu acho que depois dessa tua fala que o Mac clássico depois dessa forma virou, acabou, eu acho que se nós tivéssemos ouvidos nessa hora, provavelmente alguns usuários de Mac ouvindo a gente teriam tido ataque. Sim, mas eu concordo falando. Se a orelha do João arder, você sabe. Mas conforme falando, vamos dar a César o que é de César. Faremos um programa mais pra frente, como é que é, destinado a essa incrível máquina que foi fantástica, foi sensacional. Terá seu lugar de honra aqui no Retro Computaria. É, coisas do tempo. E também passa a ser microclássico. Agora porém, só. Muito bem clássico. Só uma dúvida, dá a César o que é de César. Você tá devendo alguma coisa pro César? Opa, não! Eu não resisti à piada. Comecei na microinformática de muito bem dia, mês e ano, porque foram dois dias após o meu aniversário. Foi no dia 24 de maio de 1986, quando eu ganhei meu primeiro micro, que foi um Expert 1.0 da Gradiente. Já me interessava por computador, meu pai, analista de sistemas, aposentado. Então eu, quando era criança, brinquei com cartão perfurado. Eu ia no trabalho dele, numa estatal, fica na zona sul do Rio, e ia lá ver os computadores, achava aquilo barato, via lá, cheguei a mexer com alguma coisa na época, mas micro mesmo, meu primeiro contato de micro foi o MSX 1.0, o Expert, que eu tinha mexido um pouco antes na casa de um amigo dele, algum mês antes, acho que um mês e meio antes, e eu ganhei de presente antecipado. Meu avô queria dar, meus pais queriam dar junto com meu avô de aniversário. Só que meu avô, apressadinho como sempre, eles queriam dar de presente de Natal, só que meu avô, apressadinho como sempre, resolveu se antecipar e deu logo depois do aniversário. Ganhei micro, uma televisão pra usar no computador, um gravador e assim, eu mal consegui dormir de tanta alegria. Dois anos depois vim ter drive, comprei Mega RAM, passei aquele micro pra 2.0, ele foi convertido. Posteriormente eu vendi ele e comprei um MSX2+, um 2 Plus, como queiram, transformado também com um kit, desculpa Ademir, um kit da DDX, mas fazer o quê? Kit da CVS não tinha no Rio de Janeiro. É, já estava na faculdade nessa época, pois eu não comprei em 97. Eu comprei o que é a joia da coroa, que é o meu Turbo R, né, que eu tô olhando para ele lá, ele meu é meio de lado assim, porque eu tenho pouco tempo para dar para ele. Ele não era de lado meio emburrado, mas eu gosto dele. Em termos de micro, pois em 2003 eu comprei um MSX2 da Philips, que é o meu micro que, como eu já comentei antes, é um micro quase prostituído, porque ele já viajou o Brasil, já teve em vários lugares no Brasil, lugares até que eu não estive, por conta de um amigo que podia fazer alguma coisa, resolvo, então deixa o micro comigo, tu pega comigo no ano que vem. Agora ele voltou finalmente pra mim, repintado, com HD embutido, com mais algumas firulas. Eu, em termos de coleção, com certeza sou o que tem menos coisa. Só tem dois micros, fora aqueles que estão aí no que eu participei da compra, projeto para comprar lá junto ao Ademir Carchano. Continuamos na espera, na expectativa, com muita fé de que nós iremos. Por favor, coloque um copo com água em cima da sua TV CRT. Ele sempre não serve. Isso. E vamos todos nesse momento de fé acreditar. Acredite. Faça uma mentalização. Lembre-se daquela frase, né? In Ademir Cachano We Trust. Explicando rapidamente para quem não sabe, o Ademir, a gente vai falar mais ali à frente quando a gente for fazer episódios sobre MSX. É claro que é tentador a gente falar mais em MSX aqui, e a gente vai acabar vamos tentar fugir um pouco disso, do lugar comum, porque o MSX foi, talvez para nós, o micro mais marcante. Mas toda a época, toda essa época, todo esse período tem muita coisa interessante. Então, muito desenvolvimento, muita coisa surgiu e muita coisa continua sendo feita, né? Quem poderia esperar de encontrar, como nós já vimos, fotos de gente pegando o Spectrum, o ZX Spectrum da Sinclair, um micro um pouco anterior ao MSX, em inglês, e fazendo adaptação e botando entrada para cartão de memória. Ou pessoas que estão desenvolvendo na Rússia, desenvolvedores que desenvolvem jogos, tentam, né, pelo menos converter jogos atuais, não 3D, para micros antigos. Ou aquele projeto do Contic, que é um stack TCP/IP, com toda uma estrutura, com navegador, tudo para acessar a internet a partir de vários desses micros antigos, como o da 64 tem, se eu me lembro bem, o Contic. E por aí vai. Nesse momento, não nesse momento que você, ouvinte, está ouvindo esse podcast, mas no momento que nós estamos gravando, o Yahoo resolveu levantar a plaquinha de fé, né? Tem um cliente Twitter, né, pro Contic de Commodore 64, e placa internet, né? As notas, né, a URL vai ter algum lugar aí nas notas. Você pode olhar por abaixo da sua tela, deve estar passando embaixo da sua tela. Se não tiver, limpe seus olhos, esfregue bem nos seus olhos e tenha fé, porque vai passar o URL aí embaixo. Nós não vamos ter edição do episódio em ASCII antes que alguém pergunte. É aquele formato proprietário da Apple que dá recursos engraçadinhos junto ao vídeo de parecer links e outras coisas mais. Não pretendemos fazer uma versão em ASCII antes que alguém pergunte. E nesse site que o César nos passou, de cara você entra no site de cara e já dá de cara com um adaptador à internet para Commodore 64. Te lambuja assim, quase uma patada na sua mente. Você imaginar um micro feito em 1982 e que fizeram um adaptador de internet para ele. Isso é só uma pequena amostra do que você vai ver no Retrocomputadoria. Vamos falar muito do desempenho de pessoal fanático, pessoal apaixonado. Nós conhecemos muito, nós também somos. Vamos falar de muita gente que faz muita coisa legal para essas máquinas maravilhosas, que sempre terão um lugar em nossos corações e um lugar em nossa prateleira, claro. Tá, assim, a nossa proposta do podcast, para ficar claro para quem tá ouvindo, a ideia de um episódio zero é a gente apresentar para que ninguém depois venha chegar e perguntar pra gente por que que a gente não faz assim ou assado. Nós três somos três pessoas muito ocupadas. Eu sou professor, o João é designer, o César trabalha com informática profissionalmente num projeto no governo federal, seja, nós dois estão no Rio de Janeiro, um está em Brasília, é enrolado, nós somos três figuras enroladas, é difícil a gente se encontrar. Então, de antemão, não haverão episódios semanais. Se chegar ao ponto de ser semanal, tornar semanal, tenda isso como uma cortesia, como um motivo de muita alegria, mas provavelmente a gente vai estar gravando episódios num formato de uma vez por mês. Nossa ideia é fazer um episódio de uma hora e pouco, sendo que a gente vai dividir esse episódio em duas partes e vamos publicar com uma diferença, um intervalo de 2 semanas entre cada um. Pode ser que a gente venha aumentar a periodicidade? Talvez. Se tiver muito público, gente interessada? Talvez. Se você tiver um bom dinheiro para pagar pra gente, para que a gente possa investir mais tempo no nosso tempo livre para isso, talvez. Lembre-se, a ideia do podcast é um podcast que nós vamos estar falando sobre retrocomputação, sobre computadores clássicos, e nós não somos pessoas com muito tempo para isso, mas vamos tentar manter uma periodicidade na medida do possível. Se nós errarmos na periodicidade, sinto muito. Se você ficar chateado por conta disso, desculpa, mas não deu. Ou como poderíamos resumir isso em duas palavras, foi mal. Então a gente vai, nós já temos alguns assuntos planejados. A edição do podcast, além das vinhetas de abertura, de uma musiquinha de fundo, alguma coisa sutil, como vocês vão estar ouvindo, não vai ter corte de falhas, gagueiras. Então, como vocês já perceberam, um vai acabar atropelando o outro. A gente vai tentar evitar isso. Mas se um acabar atropelando o outro na fala, não entenda errado. É, vai falar um cara assim no meio do outro, assim, fala do outro. Vai ser assim, igual que eu acabei fazendo agora, inclusive gaguejando. Então, se tiver gente gaguejando, paciência. Se sair esquisito, paciência. A gente quer falar sobre esse assunto. A gente não tem uma perspectiva de se tornar isso como algo profissional. Mas profissional, eu digo no sentido, com uma produção muito bem elaborada. Então, não dá para fazer. E o nosso foco, como eu disse, vai ser esse. Temos micros clássicos. A gente já tem pauta montada e pensada para vários episódios. Algumas pessoas, nós já vamos entrar em contato, pessoas da época, para participarem com a gente. Gente interessada, já manifestaram apoio e interesse no que a gente está preparando. É, já agradecemos de antemão a todos que nos divulgarem. Que nossa ideia não é ser o que, infelizmente, a maioria dos podcasts é, que são podcasts de conteúdo pobre. Talvez uma quantidade muito grande, talvez a maioria dos podcasts que nós temos hoje no Brasil, tem um conteúdo muito pobre, ou então são muito repetitivos. Você tem centenas de podcasts de tecnologia, mas poucos se aproveitam. Você tem vários podcasts que falam sobre os mesmos assuntos. Então nós vamos tentar pegar esse assunto, tentar trabalhar bem. Se a gente for bem sucedido, fizer um bom trabalho, vocês gostarem, nós agradecemos o seu comentário, o seu e-mail, a sua tweetada, o seu sinal de fumaça, o seu ping e o seu polegar pro alto dizendo, legal, gostei. Se tiver os caras falando, foi show, maneiro. Se tiver, fazer comentários, melhor ainda. O que eu acho que ficou bom, ficou melhor isso, podia falar mais disso, sugestões, agradecemos. O seu comentário é o nosso salário. Então, nossa perspectiva é essa. Esperamos que vocês gostem bastante. Imaginem isso como se fosse uma conversa de boteco. Três caras sentados, bebendo num boteco, conversando e falando sobre um assunto em comum. Aproveite então, para abrir a sua cerveja para escutar o nosso podcast. Pode ser uma cerveja, pode ser um refrigerante, um Guaraná natural, pode ser uma cerveja romulana, pode ser um copo d'água, o que for. Um vinho, um saquê, ou até um Red Label. Isso para quem pode, né, tipo? É. Isso para quem pode. Então é isso, eu acredito que para o próximo episódio, para apresentação, acho que tá bom. Ah, não podemos esquecer de falar também do quarto elemento. Nós não podemos deixar de agradecer a um amigo nosso, anônimo, ele prefere ser conhecido como um anônimo, ou como sugerimos, o pauteiro, porque... Atenção, ele falou pauteiro. Tem sido de grande ajuda para a gente a preparar a pauta. Então, por isso, pauteiro, que está bolando, ajudando a gente a preparar a pauta. Para ser bem exato, ele escreveu a maior parte dela. Né? Então, ele já está preparando, a gente vai acrescentando algumas coisas. No blog, retrocomputaria.blogspot.com, vocês vão encontrar nas notas também links para algumas das coisas que a gente vai falar ao longo do episódio. Podem seguir a gente no Twitter. A gente ainda está gravando o episódio zero, é a última vez que eu olhei, já temos 6 seguidores no Twitter. Não sei se isso é bom ou ruim. Isso é bom ou ruim, César? Você que entende mais desse negócio de Twitter do que eu. Isso é bom ou ruim? Eu tenho uma palavra a dizer, medo. Eu acho que, né, para quem não divulgou o Twitter, uma coisa certamente a gente já sabe, os bots descobriram a gente. Mas por favor, pessoas reais podem aí seguir, né? Retrocomputaria. Sigam a gente. De qualquer maneira tá rodando aí embaixo. De qualquer maneira vai estar rodando o link aí embaixo. Vai passar aí no rodapé, junto da legenda. E eu só espero que os bots que nos descobriu não sejam os bots daquele jogo Berserker da Atari. Quer dizer, da Williams, que nós não queremos tomar, nós não queremos ter um ataque cardíaco. Falando em Atari, uma coisa que é importante lembrar, o nosso foco vai ser microcomputadores. A gente entende que tem muita coisa também interessante na época dos videogames, mas a gente teve, na sua grande maioria, a nossa estada na era dos videogames começou no Atari e acabou no Atari. Diferente do João, né? Que tem ele só falou do que ele tinha em termos de micro. Se deixar pra falar de videogame, vocês vão ficar mais uma hora ouvindo. Nem tanto, nem tanto. É, a gente conhece gente que ficaria uma hora falando da coleção inteira, né? Isso com certeza. O nosso foco vai ser microcomputadores. Nós não devemos falar muito sobre videogames. Por mais que achamos interessante, legal, bonitinho, o nosso foco são os micros clássicos e esse período, tá? Mas não quer dizer que a gente não fale de jogos, porque atira a primeira pedra quem nunca jogou em computador. Então, vamos ter até um espaço para jogos, não é nosso foco, mas vamos ter um espaço para os jogos que marcaram as plataformas de micros, jogos de computador. Aliás, eu queria fazer um adendo, não, que atira a primeira pedra quem nunca jogou no teclado. É, então aquele negócio, jogos no teclado e no mouse vão ser nossa especialidade. Acho que é isso, acho que dá pra gente ter uma abrangência muito boa, espero que vocês nos ouçam, acham bem divertido, gostem, participem, divulguem, falem da gente, preferencialmente bem. Mas se falar mal, fale mal só do Ricardo. Se quiser jogar pedras, joga pedra no João, ou então não joga pedra, né? Economiza as pedras e constrói uma casinha. É, usa pra bater. Até porque isso é mais barato do que pedir um financiamento na Caixa, né? É verdade. Então acho que é isso. Senhores, alguma colocação a mais, alguma coisa? Eu ia falar pro pessoal, também mandar e-mails pra gente, te mandar causos de retrocomputaria. Histórias legais que a gente possa falar no meio dos programas, histórias, como é que é, causos, coisas engraçadas que aconteceram com você naquela época, porque muita gente tem muita coisa bizarra pra contar que aconteceu naqueles anos 80, um pouquinho do começo dos anos 90 e um final dos anos 70, mas mais anos 80, muita coisa que aconteceu que envolve os microclássicos. Eu acho que você tem sempre alguém, se ficar com vergonha diz que é o primo ou amigo, como sempre o pessoal faz. Pode ser, a gente pode depois começar a contar a história da Mega Run de Sabão, né? Exato, e tem muita história pra contar. Se a gente for contar caos, eu acho que só de MSX isso vai fazer uns 12 ou 13 episódios. Com certeza. A gente vai contando conforme a gente for falar da plataforma, a gente conta os causos. Tanto os causos que aconteceram na indústria, quanto os causos que aconteceram com o usuário. E se vocês quiserem também mandar coisas pra gente de causos, estamos aí que a gente conta. Prometemos que vamos proteger a testemunha. Vamos sempre dizer que foi um amigo ou aquele colega. Ou aquele colega que você não viu nunca mais. Então é isso. Esperamos que vocês ouçam, se divirtam, curtam, acham bacana. Se não acharem bacana, comentem também. Por favor, críticas construtivas, precisamos. Como eu já falei mais uma vez, seu comentário é nosso salário. Comentem, falem o que acham e esperamos que vocês gostem. Gostem bastante. Dentro em breve a gente sai o episódio número 1 e tudo correndo bem, vamos ter aí vários episódios. Já temos pauta bolada para uns 10 ou 12 ou 11 episódios. Nós estamos desenvolvendo elas na medida do possível. Olha, tem muita coisa para falar, entre linhas de micros, sistemas operacionais, jogos para computador, entrevista com o pessoal da área que fez a história no Brasil, é claro, né? Se tiver alguém de fora que queira falar, a gente fala, mas por enquanto vamos limitar só ao Brasil. E tem muita gente no Brasil que fez e aconteceu, fez para uma parte da microinformática brasileira e nós vamos com certeza tentar colocar ele aqui no programa falando. Se alguém conseguir entrevista, contato para conseguir entrevista com Steve Wozniak, Sir Clive Sinclair, Jack Tramiel, ou algum bizarro, do caso Hiro. Até Bill Gates, por que não? Alguns desses assim, se alguém conseguir contato com esses caras aí também, a gente não se omite a falar não, a gente arranha o inglês. O Katsuhiro Nishi. Kazuhiro Nishi, outros assim, a gente arranha o inglês aí, vamos tentar. E Kojima, John Mecker, pode chamar que a gente entrevista. Só relembrando meios que você tem de nos ler, ver, ouvir e mandar o seu e-mail, retrocomputaria@gmail.com. Você manda aí seu e-mail. O blog tá em retrocomputaria.blogspot.com. No Twitter, nós estamos em twitter.com/retrocomputaria. Siga o usuário retrocomputaria no Twitter e tchau, gente. Acho que é isso. Algo mais acrescentar, rapazes? Bem, galera, gostaria que vocês ouvissem e, de coração, após ouvir o programa, olhem pro seu computador antigo, se vocês ainda tiverem. Se não tiverem, comprem um. É, olhe pro seu computador antigo e dê uma segunda chance. Ligue ele, rode uma planilhazinha, um joguinho, como é que é, e relembre os belos tempos que você viveu com ele. Seja ele um Spectrum, um MSX, um Commodore 64, um Atari XL, um Amiga, um Atari ST ou outro micro, que agora a minha memória não está lembrando. Mas dê a chance ao micro. E gente, esse vai ser o programa feito para você lembrar. Se a gente fizer você chorar, desculpe, mas então é de relembrar os bons tempos. E depois relembre os bons tempos com a máquina real. A nossa campanha vai ser sempre essa: valorize a máquina real. E se você acha que o pessoal tá ultrapassado mexer coisa antiga, procure por coisas novas. Porque todas essas plataformas que o João falou tem desenvolvimento, tem comunidades ativas, tem gente desenvolvendo e programando. Você tem interfaces IDE para Apple II hoje em dia, você tem interfaces de rede para Commodore 64, você tem gente desenvolvendo porta USB para ligar em MSX, gente fazendo coisas que vocês não dão nem bola, a gente nem percebe. Mas tem gente dizendo... Cortaram o Guitar Hero pro Commodore 64. Não digo mais nada. Conseguiram fazer com a guitarra, com a mesma guitarra? Claro. Já portaram o Dance Dance Revolution pro MSX, né? Então... Isso. Mais uma vez, deve estar rodando aí embaixo do leitor de podcast de vocês. Então é isso, gente. Eu agradeço pela sua audição. Agradecemos de coração. E nos vemos no próximo episódio. Sejam bem-vindos a essa viagem no tempo. Vamos pegar uma máquina e voltar. Parafraseando aquele velho programa, né? No túnel do tempo. Vamos viajar no tempo, mas também não vamos manter um pé no presente. Vamos falar de coisa nova também relacionada a esses micros. Tá ok? Então é isso. Eu sou o Ricardo Pinheiro. Obrigado pela sua presença. Obrigado pela sua audição. Até mais. Eu sou o César Cardoso e a gente se ouve no próximo podcast. E eu sou o João Cláudio Fidelis. Espero vocês lá no próximo programa. Até.